vejo o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Valeu, John Jofiore! Se soubesse o que fazer pra tirar você. Valeu, meu vereador Paulinho Gama! Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Como é que é? Como é que é? Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativa de vão. Presta atenção! Na chama de um vulcão, tentativa de mão, que tá tirando você do coração. Igual querer me desesperar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. 3, 2, 1, acima, guarde! Chapadão, claro que és o meu amor. E a pipoquinha anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Só quem sabe faz um dono, não vai? Eu tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Todo mundo tem, é? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem. te abraçar com muito carinho. A nossa amiga Enche, Josiane, as meninas do Bar do Limite Pub, o meu parceiro Gururu, Tozinho Engraçado, o lado direito, uma satisfação receber o meu parceiro considerado gastado, sobre a minha dama Luciana, o meu grande amigo Loro Prestação, Corinho. Mas por ali também toda a galera que veio, meu amigo Júnior, secretário de pesca do nosso município, o Edmilson. Obrigado, meu parceiro Nego Bandoleiro, sangue bom. Ele junto com o Caio e o Luizinho, Everton Designer. Um abraço com muito carinho também, família Trindade, o nosso amigo Jacaré, toda a comitiva e a família Pereira aqui com a gente também. Muito obrigado vocês. Alô, família Teixeira, vocês que vieram, galera de Marudá, galera da Cuba. É muita gente na ré do pé, lá no fundão. O meu amigo Pelado de Tsunami já confirmando o Vanguarda em julho. A festa do nosso amigo Pelado lá em Camará. Galera de Camará vai receber o Vanguarda mais uma vez. E aqui está o Mal Pressão, balançando, segue o Nino. É tudo a mão. Mais pólvora. Fala, meu parceiro Ceará, presta atenção! Fala, Thiago! Todos a bordo! Vai rolar o mijo aí do herdeiro, do Cururu, hein? Assim vai! Vou fazer chover em cima deles! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse peru. Produção, assim, produção, bora! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Paulinho Gama, Paulinho Gama. Angel e Josiane, do Bar No Limite. Pa pa pa pa pa pa pa. Assim, produção, bora! Everton Designer. Grau, Anil Grau. Acho que tem doida. Tô 29 e 30 de agosto aí, 2020, na quadra do Chuvisco. Tem o Vanguardia. Os cara doido, as preguitinho doida quando vê os cara doido. As preguitinho doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Alô, Belly! Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E no rock doido, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, Rafa! Acelerado, acelera, vai! Bola, família Teixeira! Vai no caqueado, no zingado e vai! Vai no caqueado assim! Assim, Raul! A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rangan, deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Já começou! Que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Teixeira também! Valeu, Prestinho Design! Isso! Valeu, Tozinho Engraçado! sai, desculpa, sai, desculpa. Fala, produção! Apaga tudo, apaga tudo, vai, apaga tudo! Vamos sair do chão, bora viajar! Pra você viajar, bora! Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Valeu, Rafael! Como foi o dia? Sabe o que é sofrer, ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho. É pra sair do chão, bora, bora! Ana Júlia, oh Ana Júlia, nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim. Me atormenta a previsão do nosso destino, passando o dia te esperar. Vanguard! Quando tudo tiver fim, DJ Val Pressão. Um cara, um homem sem carinho, será sempre pra soltar o gogó, agora chubão! Dentro do meu coração. Sai do chão, sai do chão! Oh, Ana Júlia. Vanguarde! Pra você pegar um periquitão e dançar bem coladinho, no som das marcantes. Tá aí, Miquim! Olha o meu parceiro Pelada de Tsunami, tá com a gente, abraço! Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Olha o meu parceiro Rian também, de Lucas Bomba, tá com a gente. Somente agora. Tozinho de engraçado! Brilho das estrelas do céu. Foi difícil como seguir. Só vai. Sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu vou estar com você, meu amor. Vamos nessa, mão do Abraça, meu grande bem, é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida, não sei, vai. Onde apagar? Olha pra mim, me diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Os cobra verde, sou bem de Guarajuba. Um abraço. Liguei, eu senti na tua voz. Como é que foi? Como é que foi? Tudo foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Vanguard. Treme tudo, Vanguard. Amor, que não vai mais terminar. Weberto Design! Mais uma! Mais uma! Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca chorei. DJ Val Pressão. Imaginei que um dia fosse solteira, assim quando você falou, que seu amor se acabou. Tudo em mim mudou no momento em que você pra dançar. Chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. Chorei. Não imaginei que um dia fosse solteira, assim quando você falou. Fala, meu parceiro Lohan, também! Um abraço, Lohan! Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Não quero mais saber o que você curtir. Só vai. Seu olhar, não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir um de nós dois. DJ Val, me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir. Olá, meu parceirozinho lá do Barreiro. Tá aqui com o Cido Banguas, que abraço. Não permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Pra você com o Cido Amoral. Foi você quem falou que o nosso romance chegava. Como é que é? Foi você. Um abraço bem pros parças. Bora pisar o Rodrigo, Marinho. O meu Marinho da Juliana e também o Andrejinho. E o Marcos do Guarujá. Um abraço. Foi você. Perdoa meu coração. Vanguard, o creme tudo do Pará. E... não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Pra você curtir, o Val toca assim, assim vai. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais. Fala, Teixado! O meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus. Logo mais chega mais uma. Vai trazer você. Fala, Irãozinho! Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor. Que traga

família do Guarajubal, né? Glória, o nosso amor. Família chupa essa buceta, meu irmão, pelo amor de Deus. Loucuras dessa. Olha, Val, mais 45 minutos. A gente vai até 6 da manhã. Atendendo a pedido de direção da festa. Hoje tem festival esportivo. Então, bora amanhecer. Deixa o som. Andrei, dá um cheiro aqui no comando, Andrei, rapidinho. E a família da Sky. Cadê? Andrei, pancadão, vem aqui. Ela vai te envolver. É a galera do. Olá, meu parceiro Pelas, também da Tsunami. Abração. Vou te levar. Na batida delirar, ela vai te envolver. É a galera do rock pra você. O Alan Paulinho, o maluquinho. O nosso padrinho Paulinho Gama. Alan Paulinho, cadê você, Paulinho? Afinal de contas, Paulinho Gama. Paulinho Gama. Segundo bastidão, vou rapidinho aí no comecinho. Essa música é muito linda. Mas na final, eu tenho que colocar o pingo no i hoje. O cara que veio essa semana toda aí, sabendo que o Vanguard ia tocar na comunidade. O meu vereador Paulinho Gama deu um grau na energia toda aqui. E realmente está 100% a iluminação da nossa vila de Guarajubal. Paulinho, parabéns pelo trabalho, você e toda a cúpula que estiveram à frente aí. E esse cara realmente é um vencedor. Paulinho Gama é Vanguard, o Vanguard também é Paulinho Gama. Vamos lá, meu parceiro Everton! Designer, meu produtor Everton Designer e o meu vereador Paulinho Gama. Paulinho sabe Gama. Que é nós, Paulinho, hoje, amanhã e sempre vai ser nós. Paulinho Gama, eu quero o teu amor todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. Só falta você no meu coração. Olha meu parceiro Miquinho! Essa paixão, pois não é fácil viver assim. Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor não me... E as marcantes, vai! Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. O Alonso tá aqui, gente. Assim, só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Vamos girando. Você viajar, vai. Bora, bora. Eu quero você bem junto a mim. Sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Gostando você ainda, bom, gente. Você tô aí do Guarajubal. Guarajubal. Espero de São Raimundo hoje. Os lindos lá no estádio municipal. E você. 8 da manhã, tá legal? Meu parceiro Everton Design também. Velho PC C10. Vai estar lá de Marapani. Banda alta tensão. Quem sabe vai comigo assim. Chegamos devagar. E onde? Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Vanguard! Só quero curtir. Vanguard! Com muito amor, viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chega. coração já conquistou. Viaja! Me apaixonei pelas Marias do Pop. Olá, meu parceiro Vanzinho! Pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Gira mais uma pela noite, tsunami, vai, vai, vai! Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. E São Valdo Alves, o parecer aí. Eu não me vejo. O Rafael do Chapadão aqui no comando, tá legal? Pegando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentira. Essa aliança aí atrás, cara. Sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Ô, Rafael, lá próximo do Miquinho, Rafael. Outro amor. Vamos girando, gira, gira, gira, gira. Alô, Paulinho. Corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. O Alô Maria também, o Louro Prestação. E o Felipe, o Tênis da Ligado, Zé. Pra gente se amar. E quando eu te vi, me apaixonei. O alô, DJ Pretinho! Louco pra te amar! O alô, meu parceiro também, o Nego Bandoleiro! Onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Luz está. A estrela do Pará. Gira mais uma. Meu irmão, pelo amor de Deus, desse jeito o Louro Prestação não vai embora de jeito nenhum. Ele falou que quer amanhecer no Vanguarda até 6 da manhã. Obrigado, o meu parceiro Caiá, o seguidor oficial do Vanguarda, essa é a fronteira. Quem sabe canta. Os amigos subindo da família Teixeira. Vivemos, eu tenho. Um abração. Te reencontrar. Queria que você entendesse. Amigo Moreninho Filipino. Curtir. Tá com a gente também, toda a galera. Vem viver. Obrigado, Júlio Pereira, você, meu secretário. Até o Edmilson. O programa de Aras para o passado. Hoje, domingo, quero vocês de volta aqui. Vamos mais, tá bom? Você está lá. Não esquece que eu vou tocar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou o Pará. Tira mais uma! Valorei! querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Oi. Com esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse... Vamos nessa, meu parceiro Rafael do Chapadão também. É, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vamos nessa, Maria! É, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Toca pra mim, DJ Beto Brasil. DJ Valmix vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Agora você vem de novo. Com esse papo de querer me controlar. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Treme tudo, Vanguard. Esse jeito não dá. Agora você vem de novo. Vanguard, o treme tudo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard, o treme tudo do Pará.